Quero pedir que você preste atenção nesse versículo. O verso 2 diz: quando o povo clamou a Moisés, ele orou ao Senhor e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Versículo 4: o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de outro alimento, e os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora estamos definhando e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Senhor, nós oramos a Ti e pedimos que o Teu Espírito nos ensine mais da Tua palavra, dos Teus preceitos, das Tuas verdades. Quero pedir, irmão, que você tenha um tempo agora seu, dizendo ao Senhor: Senhor, eu quero aprender mais de Ti, eu quero ser edificado, alimentado espiritualmente pela Tua palavra. Fala ao meu coração. Ore nesse momento e peça isso a Ele, irmão. Levante alto a sua voz e ore a Ele, irmão. Edifica-nos pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é a verdade. Traga sobre nós com poder e com fogo a Tua palavra transformadora, libertadora, edificadora. Em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos, Senhor. Nós Te oramos. Dá-nos espírito de sabedoria, de revelação, discernimento, entendimento da Tua palavra, para vivermos e praticarmos os Teus preceitos, o centro da Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém, Senhor. Que oração ou que queixa, que fala é esta que chegou aos ouvidos do Senhor e que fez com que Ele se irasse e mandasse fogo no meio do acampamento, no meio do deserto? Mais do que isso, por que que Deus contou essa história? Por que que essa história está na Bíblia? Qual o propósito de Deus em cada assunto, em cada texto, em cada narrativa deixada na Sua palavra? Primeiro, Deus deixa claro que o povo, aquelas pessoas, os seus filhos, vivendo no meio do deserto, queixaram-se de algo diante de Deus, e a forma com que eles queixaram fez com que Deus enviasse fogo no meio do deserto. O tipo de oração, o tipo de petição do povo, ao invés de suscitar a resposta de Deus, suscitou a ira de Deus. E só mesmo quando Moisés orou ao Senhor é que Deus mandou o fogo cessar. E aquilo ficou marcado na história do povo. Eles colocaram um nome, Taberá. O fogo do Senhor se acendeu sobre nós. No verso 4 nós vemos um início de um esclarecimento do que estava acontecendo. O populacho, diga comigo, populacho. Populacho. É a gentinha, são os estrangeiros que resolveram seguir o povo de Israel, que andavam no meio do povo de Israel, continuamente suscitando o povo a um sentimento e a uma palavra contra Deus. Sabe aquele povo que assim, só conversa para instigar ao negativo? Não, eles estão querendo fazer isso, mas sai no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo. sempre vê as coisas da forma negativa. Uma vez estava conversando com uma pessoa e ele foi visitar e levou alguém, e esse alguém que ele levou na casa era para orar pela casa. E escada é um problema. Cheio de escadaria essa casa, escada é um problema, porque o menino rola, cai, quebra a cabeça. Chegou no quarto, lá no alto, segundo andar, sacada. E sacada é um perigo, viu? Põe uma rede aqui, põe uma grade aqui, porque sacada é perigo de acidente, de ladrão pode entrar e entra por aqui mesmo. Até uma hora que aquela pessoa disse assim: por favor, cala a boca. Eu não te levo nunca mais a visita alguma. Você tem que estar aqui, glória a Deus para essa casa, que coisa abençoada, que coisa boa. Oh, que benção, oh, que coisa boa. Mas você está sempre o tempo inteiro só... Populacho é isso. É o sujeito que você crê na paz, ele te convence de que não é. Você vê alegria, ele te convence que não é. Está sempre te levando a pensar aquilo que sempre é negativo. Deus estava libertando o povo do domínio, da escravidão do Egito. O populacho era aquele povo que não tinha compromisso, nem com o Egito, nem com Israel. Ele falou assim: esse Deus seu aí, ó, trouxe vocês de lá, libertou vocês, mas aqui, ó, vocês estão passando fome. Que Deus é esse? Vocês estão passando fome. E o populacho é esse, que estava no meio do povo e veio a ter grande desejo de outro alimento. Irmão, sabe o que é? O que você está achando? Olha, para ser honesto, eu estou achando que a gente precisava de outro alimento. Eu acho que, olha, sinceramente, sabe quando você não está assim mais? O que nós estamos comendo até hoje? Maná. Pois é, você viu? Lá no Egito nós tínhamos cebola, nós tínhamos pepinos, nós tínhamos peixes, nós tínhamos carne, nós tínhamos panelas fartas. Olha só essa religião. Agora você só passa aperto, só passa dificuldade. Isso aí não está dando certo não, viu? E o povo foi sendo inflamado por aqueles que queriam outra comida. Agora estamos definhando e nenhuma outra coisa vemos senão este maná. Esse era o povinho que a Bíblia chama de populacho, que instigava os filhos de Deus, o povo de Israel, o tempo inteiro. Isso vai dar certo? Não, Deus tirou vocês daí, vai morrer no deserto. Vai chegar na terra prometida? Nunca. E quando é que vai chegar? Desse jeito aqui? Não tem nem alimento. Todo dia esse maná, essa coisinha aí. Onde que nós vamos chegar com isso? A Bíblia nos avisa desse povo. Esse povo é que instigou os filhos de Deus a reclamarem, a murmurarem nos ouvidos de Deus, a ponto de Deus, por ira, derramar fogo no meio do arraial. Eu preciso ter cuidado com os meus vizinhos. Sabe o vizinho que o tempo inteiro é a prefeitura? Prefeitura, olha, honestamente, isso aqui é o PT. Você viu, é o fulano de tal, você viu, é o vereador, é a Câmara, esse governo, é o Lula. O tempo inteiro o sujeito ele só serve para instigar você a estar... Espera aí, vamos olhar as coisas boas? Vamos começar a ponderar o que tem melhorado, o que... A gente dificilmente acha alguém assim, puxa vida, foi uma semana boa, não foi? Oh, que semana, muita luta, muita dificuldade, mas foi uma semana boa, graças a Deus por essa semana. Que dificuldade para achar gente assim, a gente fala assim, foi difícil. É, rapaz, essa semana, e tem outra, vem essa próxima aí, porque agora, assim, agora é final de mês, a coisa lá embaixo, eu não sei o que vai ser não, viu? Só Deus mesmo. Tem gente que é assim o tempo todo. Se você comprar um sapato, dessa marca, isso aí, ó, estraga rapidinho, isso aí é horrível. Você mostra o vestido e fala assim, mas não tinha outra cor, não? Por quê? Não, nada. Oh, tá lindo. Oh. É, acho que não combina, né? Assim. Você muda o penteado e a pessoa fala assim, que é isso? Você gastou todo o dinheiro que tinha no salão de beleza e o maridão falou assim, quê? Sabe gente que só chega para falar negativamente? Você constrói a parede, ela falou assim, você construiu, o que, que tinha por baixo? Não, eu usei os tijolos, logo você vai ter problemas, já está construído, não adianta mais você ficar, não adianta. Mas o populacho é esse povo que o tempo inteiro instiga os outros a olhar só o que está negativo. E esse povo foi para diante de Deus reclamando e murmurando assim, oh Deus, até quando? Até quando? Oh Senhor, eu sou teu. Por que eu estou vivendo isso? E a expressão do verso 6 é a mais violenta desse texto aqui, irmão. O fogo que Deus derramou sobre o acampamento não era tanto problema quanto esta expressão do verso 6. Nós estamos defiando e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Nós começamos a estudar a palavra, nós vamos perseverando em estudar a palavra e nós descobrimos muitas coisas que Deus revela na sua palavra. Maná, ele é o símbolo do alimento diário que vem do céu. A palavra de Deus é o alimento diário que vem do céu para cada um de nós. Mas a vida desta terra, no meio da sociedade, do populacho, quer o tempo inteiro nos dizer, você vai ficar só orando? Você vai ficar só na igreja? Você vai ficar só lendo Bíblia, estudando? Você já viu o tanto que o pastor fala que você tem que ler Bíblia? Que coisa! Será que o pastor não entende que você tem outras coisas a fazer? Você só quer Bíblia, Bíblia. Só esse alimento. Até agora nós não vimos outra coisa senão só maná. É só isso. Você vai, acho que vai viver só disso. Nós já estamos definhando aqui de tanto maná. Esse é o populacho. E o populacho vem das formas mais sutis que a gente nem poderia imaginar. Você quer coisa mais rotineira do que vir à igreja todo domingo? Só isso? Todo domingo você vai à igreja? Mas tem certeza? Todo domingo? Não, todo domingo não, eu vou na terça-feira na célula também. Terça-feira também? Não, terça-feira não. Eu vou na quarta também na escola de discípulos. Domingo, quarta? Mas você não tem outra coisa para fazer não? Só isso? Só esse maná? Irmão, Deus já deixou na sua palavra um retrato, um preview do que nós vivemos. O populacho sempre vai tentar nos instigar a ver que só o maná é muito pouco. Em outras palavras, se o maná é o elemento que representa o alimento de Deus, a palavra de Deus, esta vida, em todo o tempo, de forma sutil ou até mesmo explícita, este sistema mundano vai tentar nos convencer de que não dá para ficar no meio do deserto só comendo maná, só se alimentando da palavra. E esta é a figura exatamente oposta, contrária à vida que Deus nos chama como adoradores de Deus. Um adorador de Deus é alguém que se relaciona com Deus intimamente, continuamente, profundamente, em espírito e em verdade, relacionamento real com Deus, alguém que se alimenta da palavra, alguém que tem no maná o seu maior, melhor e prioritário alimento de vida. Isso é louco demais, principalmente para o populacho. Será que só me alimentando da palavra, eu vou ter toda a minha vida conduzida? Na verdade, olha, lá no Egito tem panelas, tem pepinos, tem cebolas, tem carnes, tem peixes, tem coisas maravilhosas. Você acha mesmo que só estudando Bíblia? Irmão, quantas coisas Deus deu ao povo, tanto pelos milagres no meio do deserto, como depois, na terra prometida, fartura, delícias, mas são consequências de quem se alimenta prioritariamente da palavra de Deus. É uma verdade, é uma fotografia de uma verdade absoluta, uma verdade pura de Deus. Quanto mais eu não der ouvido ao populacho, e quanto mais eu me alimentar desse maná, eu quero esse maná. Toda manhã eu me levanto e o maná está lá. Toda manhã suas misericórdias se renovam sobre a minha vida. Toda manhã ele vem para me alimentar espiritualmente, para cuidar da minha vida, para me sustentar. Eu não abro mão de andar com o Senhor desta forma. Aí nós começamos a entender por que Deus teve que mandar fogo. Não é porque Deus estava irritado. A ira de Deus não é porque Deus estava, perdeu a paciência, esquentou a cabeça, estupim curto. Não. A ira de Deus é um instrumento santo para executar algo na dimensão da nossa vida, da dimensão terrena, a fim de que aquilo que é do inferno seja extirpado e que nós possamos cair na real e enxergar o que precisamos enxergar do reino de Deus. A ira de Deus se manifesta assim. E a ira de Deus se manifestou para aquele povo ser despertado.